Escuta, mas não para no ar. E hoje vou te contar um segredo que devia estar guardado num cofre do governo. Mexer o corpo é basicamente trapacear a vida. E eu não tô brincando. O esporte deixa tudo mais fácil, tudo. Corpo, mente, humor, sono, foco. É tipo um hack liberado oficialmente pela natureza. E pra começar, deixa eu te avisar uma coisa. Se você acha que esporte é só pra ficar forte, estiloso, musculoso ou pra ganhar like, não, meu parceiro, você tá errado. Esporte é muito mais que isso. Esporte é fisioterapia da alma, terapia de graça. É autocuidado hardcore. Vamos por partes. Primeiro, o corpo. O corpo ama o movimento. Tipo, vicia. Quando você pratica esportes, seus músculos ficam mais fortes, seus ossos mais resistentes, seu coração trabalha melhor, a circulação melhora, sua imunidade sobe. É como se o corpo falasse: ufa, finalmente você me usou pra alguma coisa além de deitar no sofá. E lembra lá do episódio 1 que o sedentarismo traz um monte de problemas? E, pois é, o esporte é o remédio natural de todos eles. Obesidades, diabetes, hipertensão, cansaço, estresse, ansiedade. Tudo isso diminui quando você começa a se mexer de verdade. E agora vem a parte que eu mais gosto, a mente. Gente, o esporte ama a mente. Muito mais do que você imagina. Porque quando você pratica qualquer coisa, qualquer atividade física que te faça suar um pouco, seu corpo começa a liberar uns venenos do bem, os hormônios da felicidade. E são vários. Primeiro vem a adrenalina e a noradrenalina. Isso aí é tipo você ativar o seu modo personagem principal. Você fica rápido, atento, focado, no estado de alerta perfeito. É aquele momento que você pensa: se eu errar, eu caio. Se eu acerto, eu viro um deus. E o corpo vai te ajudar a acertar. Depois tem a dopamina. A dopamina é a recompensa. É o caraca, mandei essa manobra. É aquela sensação gostosa de progresso. É o hormônio do prazer, da conquista e da vitória pessoal. E tem a endorfina, que eu chamo de hormônio da resiliência. Porque ela aparece quando você cai, levanta, ri, tenta de novo, cai de novo e continua tentando. É ela que faz você rir da própria queda e pensar: ok, vamos mais uma vez. A endorfina transforma dor em motivação. E pra fechar com chave de ouro, vem a serotonina. A serotonina é o abraço do corpo, relaxamento depois da prática. É aquilo que te deixa calmo, tranquilo, leve, sorrindo sozinho igual bobo depois do treino. É por isso que, depois de fazer esporte, você dorme melhor, pensa melhor, foca melhor e vive melhor. E ainda tem o lado social, que o esporte te coloca no mundo. Você conhece gente, faz amizades, aprende a respeitar outras pessoas, ganha disciplina, aprende a cooperar, aprende a cair sem reclamar, aprende a se levantar sem ninguém mandar. É inclusão, convivência, isso é humanidade. E sabe aquela história de que o esporte ajuda na escola? Ajuda mesmo. Sua memória melhora, o foco aumenta e você fica menos estressado e consegue estudar muito melhor. A mente fica mais limpa, mais rápida, mais organizada. Tudo isso só porque você decidiu mexer o corpo. E é por isso que eu digo, o esporte é trapacear a vida. Porque o retorno que ele te dá é muito maior que o esforço que você coloca. E você pode começar com qualquer coisa. Caminhada, dança, academia, luta, skate, futebol, ciclismo. O que você gostar, o que você achar importante. E o importante é você achar algo que faz você sorrir, que deixa você feliz. Algo que você consegue manter. Esse foi o segundo episódio do Escuta, Mas Não Para. E agora que você já entendeu como o esporte transforma por dentro, no próximo...